car da gente, no cardo que car da gente, nele se vê a roupa à boca, corpo tosco, tosca a terra, nele se escuta a voz ausente, corpo tosco, tosca a terra, nele se escuta a voz ausente. Da água que fura a pedra, da água que fura a pedra, vão lamento, gasto o tempo, dura água que vai dentro, do mais oculto da serra, dura água que vai dentro, do mais oculto da serra. Da saliva que o mar bebe, da saliva que o mar bebe, sonho leve, ondas tontas, luas ocas que nos seguem, na palidez das lucernas, luas ocas que nos seguem, na palidez das lucernas. Do povo que pesa os ares, do povo que pesa os ares, asas vagas bater d'asas, só no ébrio que braveja, no crepitar das miragens, só no ébrio que braveja, no crepitar das miragens. Na mão que enxuga a dor, na mão que enxuga a dor, morre a ira, cansa a fera, da semente que diz não, isso a torre seca e era, da semente que diz não, isso a torre seca e era. Povo, povo, quem te chama? Povo, povo, quem te chama? Tem a espora no dizer, cada quimera esvaída, no deserto vai morrer, cada quimera esvaída, no deserto vai morrer.